Alfa Tango Tango, decolagem autorizada. 1-0, vento 17089, nós, Alfa Tango Tango. Triplo Romeu, Papá, Triplo Romeu Lima, decola aos 33, controle em 1935, Angu. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, contato radar na decolagem, suba via Lotar para o nível de voo 090. Via Lotar para o 090, Romeu, Romeu Lima. 05. Alfa Juliette para 0539. Juliette 90. O Charlie Juliette 90, mantém a posição. É com Índia 90, aguarde. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 090. Eu queria Serra Brava, tá? Resolvi um probleminha nosso aqui, mandei pra seguir pra Arbor. Serra Brava Hotel, então reassuma com curva pela direita na proa de Arbor. Grato, voando com curva direita Arbor do Brava Hotel. Uno 648, sol. Pra escuta. Estou fazendo nós com centro autorizado, nível 230. Decola da 10 com curva à esquerda, na subida Fuca, transição Aracaju, Fuca de Aracaju, após voa direto, Orago e direto Maceió. 5453, código transponder, 11935, controle. Sim, Maceió, autorizado 230, Maceió, decola da 10, curva à esquerda, subida Fuca de Aracaju. Após a pisola 17, Orago, e vou conformar todo o plano. 5453, 9.35 ao controle. Só confirmando para o no 648, não intercede da pisola 17, quem vai abaixo do mínimo. Ah, ok, então após o Cajão, Caju, vou Orago. Correto, estamos prontos para o estacionamento. Obrigado. Salve, Salvador, muito bom dia, Oxanem, linha 140 na posição 11, paciente da novembro, autorização Maceió. 10 para 2000, autorizado DLM, para reportar 4207. Contrato de Salvador, papapá, em Coenha, November. Agora, Caju, você está sendo lucro no 7 e prossegue conforme a rota. Aciona 5452, 119, decimal 35, controle. Estimativa aprovada 350 para Maceió, com curva esquerda, Puca, Jamaru. 5442, aciona 119, o controle de saída, Oxanã 6140. Correto, 6140, sua transformação, VOR Salvador está fora. Se não tiver condições de conferir o perfil da subida, é escondendo o controle na subida, Renato. Sim, Matheus, vai ter condições de cumprir, Oxanã 6140. Paulo, Bono 621, bom dia. Bono 621, bom dia, prossiga. Da novembro, posição 9, cópia Congonha. Novembro, confere o no 621, autorizado para Congonhas, nível 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de subida da El, Leda Motiva, intercepta peso Luno zero e prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5446, 119, decimal 35, controle Salvador. Só informando que o VOR de Salvador está fora, caso não tenha condições de cumprir o perfil da subida da El, Leda, quando não se encontre no subida Renato, ok? Aproximado, decola da 1-0, curva direita da Elle da Mótima, intercepta o volume dela e segue volta conforme o plano de voo. 5-4-4-1 é o transponder, 9-3, controle, e o voo 621 tem condição de cumprir essa lista. 621, correto, porque também estou pronta para o estacionamento. Parado, cara. Tudo é que já, prossiga? Pro outro farol de Tapuã, controle 1935, até a volta, bom voo. Obrigado, é acrobacia. Graça, restrito até o farol da barra, 1001, liberação do controle, aciona 0123, código transponder, 1935, controle. Romeu Sierra, Bravo Hotel, vou na Proa de Alessa. Subindo a Alessa, agora com 0170, o Sierra, Bravo Hotel. Estou achando meu motor meio fraco, vou alisar o pouso aqui, vou pedir pro mecânico dar uma olhada. Consciente, houve... Prefere o circuito pela direita ou pela esquerda? Pode ser pela direita. Pela direita então, reporte final da nossa 7, Charlie Juliette November. Para a final da nossa 7, Juliette November. É o 75, estamos comunicados com o centro aí. Fique aguardo um instante, prepara a subida da El, transição coral. Nossa, da El Coral. Papá, Alfa Tango Tango, confirme indicada. 1-4-0-9. Alô. Alô, René. 6140 para o cheque de assinamento. Ou portão 1. Obrigada. Reporte pronto. Livre puxa, chama táxi 1140 no 11. Camarada. Acho que é o 75, copia? Pronto pra cópia. Leleão autorizado, nível 200. Decola da pista no zero com curva à direita, mandar a transição coral. Em coral, intercepta com o FME 77 até a história e prossegue conforme a rota. Aciona 5100. 119, decimal 35, controle Salvador. Informe que o VR está fora do ar. Caso não tenha condições de cumprir a subida, informe a gente que condenamos com controle. Quem está autorizado conforme 200 para o Galeão, decola da 10 com curva direita, da El Coral, a intercepta Golf 677. Depois prossegue na rota. Responde 5100, contato controle 119, decimal 35. Casca Bel 75, pronto, tá? Correto, Casca Bel 75, reporta no hotel para cruzamento no zero. Ok, reportará para o cruzamento. Paulo Salvador, gol no 184, autorização existe, bom dia. Gol 1184, bom dia, Recife autorizado nível 370, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jama Aracaju, posso conforme a rota. 5440, código transponder, 119, decimal 35, controle, informe que o VR Salvador está fora do ar. Caso não tenha condições de cumprir a subida Puca Aracaju, nos informe que coordenamos o controle. Gol 1184, está autorizado Recife, nível 370. Rota do plano de voo, pista 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, transponde 5440, controle de saída 1935, está na posição 04, ou no 184. No 184, correto, chama pronto, posicionamento. 84. Solo azul 2796, pátio 3, pushback acionamento. 9134, pátio 3, livre puxa, Matar. Azul 4207, frente do tráfego. Agora avistado, ajuste 9094, continua evadando o pistão 90 livre. 207. Puxa. Negativo, o azul 2796, está no pátio 3, pushback acionamento. Ok, 2796, então livre puxa, vai lá. Autorizado, reporta o táxi, 2796. Acho que a 975 para o cruzamento, está na H, tem condições de cumprir o perfil da subida. Se a gente manter a posição, aguarda o cruzamento. Ok, está mantendo posição. Para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, de uniforme do 10, de Tango Bravo Air, Taubaté, decolando da pista 10, curva direita, na subida da El, Leda, Motiva, intercepta a aerovia e segue conforme a rota. Aciona 5455, 119, decimal 35, pois ele, 119, decimal 35, controle. Informo que o VR Salvador está fora. Caso não cumpra o perfil da EOL e da Mótima, nos informe por dano que coordenamos com o controle. Correto, cotejamento, estamos prontos para ataque com a série 2526, acionamento de critério. Prova, chanada 140, táxi 71-1215, Recife. Informações, 1140? 71-1215, Recife. Livre táxi, pátio principal e índio, ponto de espera, chamatório 1-1895, ajuste no 0-4, movo. 895, ponto de espera, 6-1-140, obrigado. Ao pushback, o gol no 648, posição 0-1. Mandou o gol no 648? No 648, no 01, aguarda o 7, puxa. Aguarda. São Salvador, Max Zulu, Zulu. Max Zulu, Zulu, prossiga. Utilização de reboque da remota 13 para o gate 07, no pátio 1. Aguarda para reboque o Max Zulu, Zulu. Aguardando. O táxi azul 2796, está com 70, 70 a bordo. 3 horas e 30 de autonomia, volta a Natal. Nossa, tá, é com Índia November. E é com Índia November. Noite, decimal 95, ajuste 104, bom voo. Autorizado o táxi, vai seguir na retaguarda do aeroporto da Avianca, ponto de espera 1895, obrigado. Bom trabalho, senhor. E o Bravo Hotel? Reportando Alfa Juliette, mantenha-se Juliette, 4207. Ali mantendo 06140. Juliette vai seguir retaguarda da aeronave da Azul, prosseguindo do pátio principal, após o ingresso no pátio principal, e o motor de espera chama a torre 1-1895-1014 no ajuste. Ok, 1014 no ajuste, vai seguir a aeronave da Azul, Cascavel, vai seguir. Cascavel 75, modifique por gentileza o código transponder agora para 5041. 5041, sim. Quatro zero está presente, decolagem autorizada, vento 1-7089. 6140. 6140, então. Pushback, posição 04. Boa tarde, Azul 2796, ponto de espera da 10, pronto. Alinhar e manter 10, 2796 da Azul. Sim, manter na 10, 2796. Salvador, Mike Zulu Zulu. Número da chama, salve. É o Mike Zulu Zulu que está na remota 13. Tem uma previsão do rebote para nós? Precisado iniciar, só confirmando, é posição 7, parte principal, né? Positivo. Entra no truque finger 7, está autorizado. O Mike Zulu Zulu reporta término. Ok, reportar o término, Mike Zulu Zulu. O Azul 4207 pode ingressar no pátio? Tá firme, estilo 03, posição. Posição 03, o 4207. Gol no 648, após 090, Azul parqueando 03, livre push no 01 no chamataque. Negativo, após o parqueamento do Azul no 03, iniciarei na primeira para o ataque. Gol no 648. Sou Roma Lima, aguarde para transferir. Essa reator já entrou direto para lá, né? Coordenação Romeu Romeu Lima. Oceaner 6140, autorizado pro de Jamon. Jamon 6140. Olá, os dois, 796. Romeu Romeu Lima, autorizado direto Paulo Afonso. Azul alinhar e manter 10-024-75 região, Cascavel 75. Ok, após Azul alinhar e manter Cascavel 75. Para serviço de informação e alerta, chame Recife em 12685, alterna 12545. Alinhar 12545. Sapatão, o quilo Quebec Serra, mantenha um no meu pés em condições visuais, livre a frequência. Do 2796, o 511935, por favor. 1935, obrigado. Negativo, puxe. Não estou pronto ainda não, inclusive vai ter troca de tripulação. Uma gentileza. Foi feito uma DLA para as 1351. Poderia me confirmar? Afirmo, já recebi a DLA para as 1351. Muito obrigado. Daqui uns 10 minutos eu devo te chamar para o posto. Muito obrigado. Ciente, nada. Ciente, patrulha 02. Cheque o modo do seu transponder que não recebo no momento. Dois, mantenha. Mantenha-se em condições visuais na linha do litoral a 500 pés. 75, autorizado decolagem 10, vento 18099. Ok, está iniciando a DEP, Cascavel 75. Direção, prepara a subida, mão direção para ti. Mão para ti, Zenorco. Reporte através de Paris. Okay, I'm just going to go over there. Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 190. Via Conde 190, 2796. Fox Golf, papá, prossiga. Cascavel 75, decola 5-4, controle 1935, bom voo. 11935, até a próxima, Cascavel 7. Para o táxi, voo 1648, 171 a bordo, 2 horas e 3, alterna Aracaju. Cascavel 75. 1-4, voo 1-6-4-8, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 1-0-1-4, pode esperar 1-8-9. Corrija, Dael, porão. 5, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 200. Ok, perfil da Dael para o 200, Cascavel, 7. Qual é o uniforme Golf? Quase 1-0. 5 por 5. O Fonte Espera, confirme? É, o voo no 648, Fonte Espera 1-0, pronto para decolagem. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento no 6089. Autorizado ingresso, alinha e decola 1-0, voo no 648. Charlie, para que eu receba aqui, não recebo no momento. Está autorizado, voo no 184. Fala, voo no 621, pushback e acionamento na posição 9. Reportar ataque, momento aí. 1-0-9-4, copia? Copia, 0-9-4. 1-0-9-4, fortaleza autorizado, nível 370. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, na subida Cuca, transição Frotti. Intercepta pelo Zulu 1-9 e prossegue conforme a rota. Aciona 5-4-7-7-119-35, controle. Informo que o VAE Salvador está fora. Caso não consiga cumprir o perfil da manutenção frotina, nos informe que coordenamos uma subida com o tempo. Coletivo, 5-4-7-7 no... Transforma 1935 controle, voo 1-9-1-0-9-4. Correto, pronto, posicionamento 1-0-9-4. Boa. Até o que é autorizado, reforço para cruzamento. Vou botar uma foto aqui. Voo 1-6-4-8. Contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 230. 230, se possível, autoriza pro de Jamo. Autorizado Jamo, gol 1-6-4-8. Controle, eu peço. Voando Jamo. 1-3-4. 1739, aciona identificação via chegada à mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 093. Voo 1184, livre push, corrigindo NIP TAC, passa pessoal Índia, consulta espera chamar 2098, 95, 1013, bom voo. TAC-C Índia, ponte espera H10, 295, 1015, voo 1184. 1013, corrigindo, 1013, 1184, obrigado, bom dia. Segura da pista, 4-2-2-2-2. 3526, autorizado o cruzamento da pista no zero, ingressa na Delta, Alfa, corrigindo, ingressa, mantém Anjo Juliette, Alfa, Delta Alfa e Anjo Juliette. Delta Alfa, Anjo Juliette. Voo no 621, tem 185 a bordo, 4 horas, na altura do Galeão. Voo no 621, no livre táxi, você posta um através de meia dúzia? Postará o através de meia dúzia, logo meia dúzia. Oi, Salvador, voo no 184, pronto, não pode esperar a pista 1, já. Decimal 95, ajuste no 093. Faixa Índia 18954, quanto espera? Voo no 095. Costa Aérea 2526, devido à performance da aeronave. Na Juliette da passagem aeronave da Gol, e após segue a mesma até o ponto de espera. Quando lá chama torre 1 no 895, ajuste no 093 com Gol. Excelente. No 895, Costa Aérea 2526, chamada. Alfa Tango Tango. Vovô. Salvador, 1864, um bom dia, passa 1-8-0 para 1-5-0. Voo 1864, assim a identificação desse mantém a nível de voo 0-6-2-0, vigilância, chegada amarela. 0-6-2-0, vigilância 1864, identificou possibilidade de táxi? Negativo, mantém o perfil da chegada. Fecha, 1864. Jack Zulu Fox. Alfa, escuta, prossiga, cruzou a posição Vera Cruz, aproou através de Paripe. Gente, reporte através de Paripe ingressando Interlagos. Vai reportar através de Paripe ingressando Interlagos, o 02. Ingressa Juliette, 4-2-3. Autorizado o ingresso na Índia, chama Torrinho no 895. Quatro, decolada 02, controle 1935, com voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, 3198, transfere aqui 150, chegada a mais, 5 de novembro. 3198, assinando a indicação desse mantém a nível 070, vigilância, chegada a maré, ajuste 1013, desça via mar. Desça via mar, 3198. Prossegue da presença ou aguarda o bloqueio de pavote descida até o 70, sem restrição de nível em pavote. Sim, claro. 1-0. Autorizado, decolagem 0-6-2-1. Onde é preciso? Você se sobrevão? Recigo 2000, se eu passar um pouco do ponto de espera, ok? É, rolagem do voo agora, pode ler aí, manter. Mantém, 119, decimal 35, controle. Gente, acione o código 5300 inicialmente, do Lupa Passear. De voo pretendido até feira. Suba em condições visuais, reporte nivelado, Zulu para passear. Aqui é o Rosso Mike, não vou chamar, chama o Taral, o táxi. O 7.8 milhas do VR Salvador, Cônica 370, sai da PUCA. PUCA 370. Zulu Papa Sierra, contato radar estabelecido, 60 milhas sudoeste, Salvador, passando 3510, submantém o nível 055, reposte nivelado. Zulu Papa Sierra 02. Através de Paripe, ingressando Cerroado. Jack Zulu Fox, cliente, o patrulha 02. Reporte rotatório avistando o campo. Vai reportar, rotatório avistando o campo, com 02. Bastidor 20, prossiga. Bastidor 20, está mantém ainda o nível 80, aguarde apenas eu coordenar com o centro se ele autoriza a descida. Controle, igual no 621. No 621, prossiga. É coluna da El, passando 2500. Ativa a telefone 5446, por gentileza. 5446, 621. DC2010, Yamari autorizado sinal do ILS X-Way para pista 10, ajuste Mi 13, reporte no curso localizador. Sequência November. Serviço radar encerrado, 3 milhas para a posição Conde. Mantenha nível 110, chame controle Caju no 20.3, bom voo. Wolf Mike, axé, controle 1935, bom voo. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Tenha de graça. Controle Salvador, é o papapá, mais Wolf Mike. Força aérea 2475, corrijo, Cascavel 75. Cascavel 75, mais coisa. Chama agora centro Recife, 125, décima 1. Alterna 1-3-3, decimal 2-5, bom dia, bom voo. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, grato, até a próxima. Jack Zulu Fox, está avistando o campo? Avistando o campo, senhor. Aí, é posto no Graer. Chame torre, 1-1-8-9-5, bom voo. 1-1-8-9-5, grato, 0-2. Pastor 2-0. Autorizado chegada bom, que foi na proa de Alagoinha, desça ao nível 100, uma centena, ajuste de altímetro no 03. Oitenta por 60, bom, 864. 1-1-8-4, controle. Tenho patrulha, pode ingressar na final no 7, reporte 3 milhas fora. Vai reportar 3 milhas fora, o 02. Pessoal, 2526, controle 19.35, decolado 07, bom voo. 19.35, 4236, boa tarde. E o pé, chegada à mar, ajuste no 0 no 3, atenda as restrições de velocidade na chegada. Sim, e após o ETAP está autorizado? Após o ETAP é 3 mil, está autorizado via ajuste 1013. Que motivo? Via 1013, na 84 vai cumprir restrições de 220 ou abaixo de ETAP. Muito grato, é o número 2 na aproximação, segue tráfego da companhia, posição 12 horas, 12 minutos. Excelente, 9.4. Controle Salvador, boa tarde, Fábio 2526, passando 3500. Força aérea, 2526, contato radar, com a nível 360, saída da El. 360 da El, 2526. Valeu, Romeu. Passei 08, acima direto, Graé. E autorizado, senhor. Afirmativo. Aproximação para o Graé na final, vento de 1,90 graus com meia dúzia, reporte no solo controlado. Vá reportar no solo controlado o 02. Bom dia, Galeão, Profata. Galeão autorizado, nível 3, 4, 0, decola da pista no 0, com primeira curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Em Irumi, terceiro Super Novembro 857. Aciona 5504, 119-935, pode o controle de Salvador. Informo que o VR de Salvador está fora, caso não tenha condições de cumprir o perfil da subida da El, Leda, Irumi. Os informes que ordenamos a subida. Bem, 1895, bom pouso. Obrigado. 621. Escuta, 621. Centro Recife, frequência 125, décima 1, bom dia, bom voo. 251, obrigado. Voo no 739. O 739, passando o marcador baixado e travado. Última aproximação no 739, informa o tráfego, iniciando a rolagem, ATR, informarei está livre. Positivo. Localizador, ajuste 1013. Descendozinho PES 23, ajuste autorizado ILS que veio aí da 1-0, 9-4. Bom no 621, não? No 621, não? Chame Recife, 1-251, não? Nobre, pouso no zero, vento de 190 graus com meia dúzia. Pouso no 34 da Azul, decolada às 12, controle 109.35, com voo. 109.35, boa tarde. Pouso patrulha, frequência livre, bem-vindo. Controle Salvador, Azul, 9134. 9134, bom dia, contato radar, precisando 1500 pés. Informo o autorizado de sair da Conte, porém o VR Salvador está fora de operação. Você tem condições de voar a Conte por meio próprio? Afirmo. Sim, mantém a nível 190, após 2000 pés, esquerda na proa de Conte. Após 2000 pés, esquerda Conte, obrigado. Azul 2796. 0-0. 2796, serviço radar encerrado, mantendo, passando no 60 agora. Chame o controle Caju, 120, decimal 3, bom voo. 203, obrigado, bom trabalho, senhor. Fiz 198, prossega via Mari, a 2 mil pés, ajuste 10 no 3. Autorizado sinal de LS Spray, reporte no curso do localizador. 2 mil via chegada Mari, 1013, reportará estabilizado 9. Estabilizou no 864. Voo no 864, complete chame torre, 1895, bom voo. 1895, bom voo. A gente recebeu as marcações e o DNA de Salvador. Já recebe? Muito grato. Afirma. É, controle, o fato 2-3-2 também. Estão confiáveis aqui para checar no sistema. Realmente a previsão que está fora era até 14-00 do Lu. Porém, a gente ainda não recebeu oficialmente da sessão técnica que está em operação, porque a gente continua pagando fora. Ok? Muito grato. Voo no 864, torre 1895, bom pouso. Passando externo do Copa Vista, no 864. Dupla para a Sierra, conseguiu ser chamado de pouso em Feira de Santana? Tem 1-0-9-4, se aproximando, ponto externo, decola sem parada de imediato, 1-0-9-4. Negativo, mantém a posição, mantém o ponto de espera. Mantém. O 1-8-6-4 na escuta? Prossiga. Livre pouso 1-0, vento de 1-9-0 km com medula. Livre pouso 1-0, 9-6-4. Pastor 2-0, prossiga na descida 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3, via chegada bom. Juliette, gol no 739. Ingresso 04. 04, gol no 398, complete aliás, chame torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. Salvador, tem 3198, estabilizado o localizador na aproximação, e aliás, CXV da pista 1-0, tem Campo Vista. Escuta a aproximação, 3198, aguarde sua livre. Espera 2526. Escuta. Chame agora Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 64, sala 17, direita, 121.1, o sol a livrar. 211, boa tarde. Luna 98, pista livre, foi autorizado, 200 graus, 8 nós. Tem autorizado. 864, Alfa Juliette 0050. Alfa Juliette 5. Boa noite, meu amor. Upper 207, clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 10, until Papa Alpha India, and after Cardiff Flight Plan Route. Check off runway 10, after check off right turn, dial departure, and march of a transition. Mike Oscar, Tango Victor Alpha. Score code 5510, and cylinder departure, frequency 119.35. Alright, to collect call, push back in the setup for 207. 294, após o airport da Lima 3. Ali mantém a boa 09 na final, 094. Serra Golf Oscar, confirme se estou sobrevoando. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, corredor forte, um no meu pé, passando 20 milhas. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, aciona o código 0124-119-35, controle. Pego o quiosque, correto para acionamento. Decolagem, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1003, bom voo. Gente, é, obrigado, 21 na direita, agora tá 31, 98. Portão para uma última quarta. É, o portão seria o 5, mantém a posição aguardando. Agora já ingressamos aqui, já na Juliette aqui, já praticamente no pátio. Sim, sem problema, guarde contato com a infra. Sim. 3198, ali pra pista. E a Golf Oscar confirmando, tá para estacionamento? Vou acionar, pátio 4, sempre tá aqui. E Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa Kilo, pátio 3, posição 63, 192. Voo 1864, posição prevista agora é a 10. Prossiga até o gate 10. Firma Kilo, estamos iniciando 1864. Canal 335, obrigado, tchau. Third sponsor, we go 1094. 109 o'clock, good morning, sir. Radar Santa Cruz, cost climb and maintain flight level 370, moment departure. Up 370, moment departure. Any chance to fly direct approach? Negative, sir. Maintain departure, okay? Okay. Avião 34. Precisa azul, 9134. Para fim de separação de tráfego, eu por gentileza intercepte a radial 250 do VOR Caju. Radial 250 do VOR Caju, obrigado. 9134. Repórter estabilizado na radial, ok? Repórter estabilizado, azul 9134. Obrigado, ó, seguido, foi, tá sendo seguido, pátio 3, posição meia dúzia, portão meia, então, tá, 3, 1, 9, 8. Azul for 207, request permission to set off, it's free. Approved, call red for text, azul for 207. Roger, Zulu 4, choose, Zulu 4. Golf 11, autorizado táxi, reporte no ponto de espera, para ingresso no 7. Salvador, bom dia, Oceania 62, 00, informação November. Na 6200, sem identificação, desse mazinho nível 050, vigilância, chegada maré. Chegada maré, 050, 6200. Pastor 20, vista 2000 pés. Foi na proa de Luna, autorizado final do ILS X-Ray, reporte no curso localizador. Direto de Luna, 2000 pés, está autorizado para o final do ILS X-Ray, dá uma mudança com o cara estabilizado. Pastor 20. Negativo para o litoral sul, devido ao movimento de tráfego na região, mantenha via corredores através de Paris e Interlagos, ok? Azul 4082, forma indicada? 2502. Reduza 2109, 210, é o número 2. Na aproximação, segue um Embraer 120. 210, 402. É 255, tem identificação dele que mantém a nível 060, vigilante. Chegada maré, ajuste, 10 no 3. 10 no 3, na maré, descida para o 060, chiné 62. Azul 4082. Prossiga. Preparação para sequenciamento, mantenha a proa 045. Nesta proa, desse mantenha 3.000 pés, ajuste, 10 no 3. Ok, 045 a proa, descida 3.000 pés, ajuste 1013-4082. Papapá, Mike, Golf Mike. Sua localização, por gentileza, comandante. taxiway India, Hood Point runway 10, Tower 11 at decimal 95, QNH 1013, Azul 42071. Sono 094. 10094, passing mobile. Sorry sir, my bad. Call now resistance frequencies, 126.85. If unable, 125.45. Have a nice flight, sir. 26.85.25.45.10094. Pastor 2-0, complete a aproximação, chame torre 11895. Controle 59-118-95, Pastor 2-0. Controle Salvador, Pastor 2-0. Pastor 2-0, já avistado, cheque trem, pouso autorizado no 0, 1970 graus, 62. Tem bastante travado, esse pouso. Pastor 2-0. Azul 4-0-2, controle. Está livre, interceptar autorizado final do IRS, reporte estável. Ok, interceptando localizador então, 4-0-2. Good morning, this is 4207, Hoodpoint 1810. Meeting Hoodpoint, Hoodpoint, Azul 4207. Regiment team West Point, Azul 4207. Para essa coordenação, o partido vai para o partido VIP e autoridade. Confirmando, o pastor vai para o partido autoridade, confere? Confere. Quente. Está seguindo um tráfego, 320, está posicionando 12 horas, já na curta final. Complete a aproximação com a torre, 11895, bom dia, bom povo. 1895, obrigado, Marcos. Você acha que estou usando ingresso na 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira. Torre, bom dia, Azul, 4082, final de 9000. Na aproximação, 4082, a guarda está livre. Você escuta 4082. Tomeu de Serra Índia, Guíndia para Serra Índia, Guíndia. Vai alocar 0195 no transponder, seguindo o controle da rotatória para sobrevoo no Westernwise, caso necessário, coordena com a torre. Gente, agora a coordenação com a torre, inicialmente, mantém a prolongamento da cabeceira 17, ok, Mike Gillette, Romeu? Quente, mantendo o prolongamento 17, Romeu. Pode prosseguir a descer do 6200? 6200 desce a 3.000 pés, sem restrições de altitude e velocidade, hein, TAP? Ajuste 1013, autorizado sinal do ILS X-Way, reporte no curso do localizador. Positivo 3.000, autorizado descida sem restrição, 6200. Controle Salvador, Zulu Papaserra, ideal de descida, está estimando pouso Zulu 445, Zulu Papaserra. Zulu Papaserra, está autorizado descida até o 045, abaixo a critério do comandante. Um abraço e conhecimento controle na região. Está presente, eu lhe dou frequência ali para coordenação própria. Um pouso, até o regresso. Muito grato, Zulu Papaserra, bom trabalho. Maxilete Romeu para coordenação sobrevoo Chame Torre, 189, bom voo. 185, graças.